Irene. O patrão mal disposto saiu mal disposto, sobressaltado, do vão escuro debaixo da escada. Da torre mal passada. Irene. Do vão escuro debaixo da escada. Irene. Julgou ouvir a patrão. Talvez por conta da toalha mal passada. Irene. O patrão mal disposto. Irene. O patrão mal disposto, porque não era suposto chover em agosto. Irene. Irene.